Não, você não tá na sala ainda, velho. Não é na sua sala, é aqui. Russo. Quem é russo? Ah. Que tá bem? Alô? É, então. Eu tô ligado, sei. Deve estar dando microfonia com isso aqui, ó. Só chiado. Alô. Alô. Tá me ouvindo, caralho?